Thank you. 2-1-2, 1-2-0, décimo 8, bom voo. 08, bom dia, voo, décimo 9. Direto eleto, voo 7491, nível 390, obrigado. Thank you. 120, that's always. Thank you. Atendo explicação, vou tirar a produção estática do que autorizado para fazer o teste, não é uma norma dele. 08, Lima, Serra, Papá. Salvador, boa noite, ao Papa Tango Lima, Serra, Papá. Papa Tango Lima, Serra, Papá, Tango Lima, Serra, Papá, Tango Lima, Serra, Papá, Tango Lima, Serra, Papá, Tango Lima, Serra, Papá. Control, 1998, Sierra Norte. Boa noite, 1-2. Boa noite, 1-2, estamos autorizado por destino 0, vento no 50 graus, 039. Primeiro ponto, bom, 1-8, 1-2. Diário 2-6,